Bom nível 1 no 5. Desenho ascendeu 1 no 5, Lima Kilo Bravo. 3216, desce 2000 na proa de Duna, autorizada final do ILS X-ray, reposta estabilizado, localizador. Positivo, Duna vai reportar. Olimpo, 01, bom dia, sua identificação desse a 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, no 0, no 7. Zona de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Limitar-se até através do portão 5, vai seguir a aeronave da TAM puxando no portão 2, do TAM 319. Gente, limitar-se até através do portão 5, TAM 319. Salvador, bom dia, Goma 777, passa 1.400 na Israel. Goma 777, bom dia, contato radar, só 340, sai do Israel. 340 na Israel, 777. Da Trip, agora é a Copa Petrolina, 1017. Sete para o táxi, temos 110 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 728, livre táxi até o através do portão 612. Através do 612, 728, tal edição, autorizar o táxi. Livre táxi à direita, ponto espera 1895, 1017, boa viagem. Direita 1895, 1017 graus, 3191, segue o TAM 1895, ponto espera, boa viagem. Segue o TAM, ponto espera 1895, uma boa viagem. Segue o 7295, muito obrigado, bom trabalho, até já. Complete, chame a torre, 1895, bom pouso. 1895, Johnson, muito obrigado, boa tarde. Informe Mike, uniforme está autorizado, afinado e LS aqui, reporte estabilizado, localizador. Pode estabilizado, localizador, informe Mike, informe. Oi, está 3216. Torre Salvador, está 3216, câmbio. Está no controle ainda, comandante, 1895. Ô, oh, amigo, desculpa, foi mal. Bom pouso. Obrigado. No 777, chama Centro Recife, 1-3-3-2-5, alterno 1-2-5, 1 no bom voo. 3-2-5-2-5, 777, 1. Vem aqui no Bravo. Eu vou pra segue até onde, comandante? Vou lá atingir o nível 115, vou lá por 5 minutos. Eu acredito mais umas 15 milhas, eu vou ouvir isso aí. Gente, tanto isso, tá minha escuta permanente, vem aqui no Bravo. Controle, bom dia, tá 3895, decolou, vai cruzando 2000. 3895, bom dia, contato radar, só 340, saída da EL. 340, quando possível, da EL. Autorizado direto da EL. EL 3895. Receptor final do ILS, uniforme Mike uniforme. Uniforme Mike uniforme, 2862 e bom posto. 1895, bom posto. 1895, obrigado. Fala, tá 3, 2, 1 na meia, lembrou na sua escuta. Solo Salvador, tá 3, 2, 1 na meia. mantenha 4000, prossiga na aproximação, Olimpo 01, vou na proa de Duna, descendo a 2000 pés, ajuste no 0 no 7, Olimpo 01. O 490 da Trip, pronto para cópia. Petrolina nível 200, pistão 0, curva à esquerda, Momo, Coque, Boa Pós, direto Petrolina. Controle ano 208, transponder 5421, no Trip 5490. Aqui a gente tomou na cópia da mas agora tá aqui, 5490. Ok, Petrolina nível 200, pistão 0, curva à esquerda, Momo, Coque, Boa Pós, direto. Controle ano 208, transponder 5421, no Trip 5490. Petrolina, no transponder, chame pronto no pátio 3. Boa tarde, 3191, 1300, 2 curtos. Boa tarde, 3191, contato radar 380, nível 6 da EL, curva direita pro Adileda. Da EL, direita pro Adileda. Azul 4076, desce ao nível 50, 050, chegada a Mari pro Editap. Editap, desce até o 50, 4076. Ok, 4463, aguarde a cópia 1017. Quantas milhas já presente, o senhor se afasta mais? As 5 milhas já atrás. Possível, regressa em condições visuais para fora da rotatória para pouso 97? Fora da rotatória, pouso 97. Afirmativo. O TAM 3895, Recife agora, frequência 13325, secundária 1251, bom voo. 3625, 25, bom voo com Recife, tá 3895. Controle 728 Web, boa. 5728, boa. Contato radar 350, sai da PUC. PUC 350, 728 Web. Obrigado. Alguma possibilidade de se eu coordenar a gente voar, quem sabe, Aracaju, já da presente? Enrola muito a sua vida. Tem condições de voar a RNAVE, o 5728? 100%. Possível, tentaremos o meu Fox 08. Então a gente espera, eu tenho atenta que a gente espera e agradeço. Doutor, boa tarde, Golno 941, informação Kilo, em descida até 1950. Quatro, desta nível 060, chegada Mari. Mari para o 060, gol 9194. Sete dois um, no centro solicitou que mantivesse a saída. 5728, é isso? Positivo, centro solicitou que o senhor mantivesse a saída. Tentamos a coordenação, porém não foi autorizado. Agradeço a tentativa, vai fazer a saída. 5728, brigadão. Mantendo 2000, duas vidas e meia de ouro, Olimpo 08. Positivo, reposta estabilizado. Será estabilizado. Possível Lima Quilo Bravo, repórter de descida. Positivo, desce para 1.500 pés. Azul 4463. Avisado LS Olimpo 08. Positivo 01, agora completa a final, checo 3, torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 18, 95, 01. Hotel 3191, agora com centro Recife, frequência 13325, secundário 125, decimal 1, bom voo. 3325251, obrigado. Azul 4076, descida para 2.000 pés. Ajuste no 097, livre, LS, reposta estabilizada. 2.000 pés no 097, reposta estabilizada, 4.007.008.04. UTAN 3804, a descida está autorizada até o nível 50, 050, direto ITAP. Até o nível 050, direto ITAP, UTAN 3804. Guarulhos, nível 340, pêndulo 10, pista 10, curva direita da El, Leda 30, controle 120, décima 8, transponda 5426, o Jet 6745. 740, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista 10, pêndulo da El, transição Leda, sobrepé conforme rota, controle na frequência 1208 e o transponda 5426. 426, direita costa, portão 10, time pronto, 6741. Salvador, 5426, direita costa, time pronto, 6741. É, chama na pronta. 160, 5728 leve. Positivo agora o centro, 12545, secundário 12085, 5728, bom voo. 5 a 5, 285, obrigado, boa tarde. Pronto. Confirme, garçom? Mantenha o 060. Negativo, desce até 3000, 1097 o ajuste. Direção agora na abertura de fatos. 1097, desce a 3000, voo 1941. Militar, guarda a cópia, 1017. Localizador, Campovistas, ou 4076. 74076, reduz para aproximação completa final, checa o trem, 118, decimal 95 com a torre e bom pouso. 795, boa. 490, pátio 3, autorizado, chantagem. Chamando. Gol 1, 94, reduza para 230 nós. 70 nós, gol 7. Não autorizado, chama o táxi. Chamará para o táxi, né? 490, 65 a bordo, alterna Aracaju, autonomia de 4 horas. Minitaxi, Pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, 1173 por viagem. Pode ficar 1895, obrigado, companheiro. O radar estabelecido agora cruzando 1300, sobe ao nível 200, autorizado curva à direita na proa de Leda. Autorizado curva à direita na proa de Leda, até o nível 200, azul 44, metros. O Lima, Quilo Bravo, visual com campo. Campo, calota, França. Positivo, regressão para Salvador agora, torre 118, 95, com pouso. Campo, top 5, obrigado, botão. Desculpa, Pico 5240, você, senhor aí, sempre com ação, Quilo, na sua. Gente, o 5240, completa a direita na proa de Duna, descendo para 4000 pés, ajustado, 10017. Duna, 4000, 10017, 5240. Então, 3804, passou em top, 050. Positivo, desce até 2000 pés, 10017, ajuste em Salvador no momento. Está autorizado o ILS 3804. Tem um ativo para 12 mil pés, está autorizado o ILS com 1017. Reportará estabilizado 3804. O 497, esquerda após, bate o 5, quantos a bordo, Mike e Juliette? Transmissão está muito baixa, confirme quantos a bordo. Torre 1895, acionamento táxi de decolagem, Mike Eco Juliette. Alô Azul 4076, livrou. Reporte antes da Juliette, 4076. Antes da Juliette, reportará. Força aérea no 376, pronto cópia. Salvador, Belo Horizonte, nível 190, Whisk 1. Pisto 90, curva à direita, saída da El, Leda e Leos. Controle 1208, transponder 5424, o Força Aeronau 376. Ok, Salvador, BH, 190, Whisk 1, decola da BR, curva à direita da El, Leda, 1208, controle 5424. Só pode ir da Leos também, tira que se proteger o Pagina 376. 5424 no Pátio Militar, 2 a bordo, tá pronto para o táxi? Ainda não acionou. E acione e chama para o táxi, o 9376. Solo L 6741 para o táxi, tá com 104 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna com 6741, livre táxi, Pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, 1017, Bolete. Pátio de Alfa, pode esperar 1895, 17 ajustes. Muito obrigado. Boa tarde.